trabalhar com a força do povo fardado, com a força da nossa razão, com a força do nosso trabalho, lutaremos pela revolução. Venceremos, venceremos com as armas que temos na mão. Venceremos, venceremos a batalha da terra e do pão. Venceremos, venceremos com as armas que temos na mão. Venceremos, venceremos a batalha da terra e do pão. Passo a passo se faz a vitória que nos traz o poder popular. Todos juntos faremos a história, Portugal já começa a cantar. Camponês, operário, mineiro, nossa pátria vamos construir. Trabalhar para ganhar a batalha, produzir, produzir, produzir. Venceremos, venceremos com as armas que temos na mão. Venceremos, venceremos a batalha da terra e do pão. Venceremos, venceremos com as armas que temos na mão. Venceremos, venceremos a batalha da terra e do pão. Venceremos, venceremos com as armas que temos na mão. Venceremos, venceremos a batalha da terra e do pão. Venceremos, venceremos com as armas que temos na mão. Venceremos.